resposta certa para os dias atuais. O caminho é Jesus. Venha receber no seu coração tudo que ele tem pra dar: vida, paz e amor. Jesus Cristo é a resposta certa para os dias atuais. O caminho é Jesus. Venha receber no seu coração tudo que ele tem pra dar: vida, paz e amor. Olhe e pense como ele sofreu pra nos dar a vida. A morte ele venceu. Pare, olhe e pense como ele sofreu pra nos dar a vida. A morte ele venceu. Resposta certa para os dias atuais. O caminho é Jesus. Venha receber no seu coração tudo que ele tem pra dar: vida, paz e amor. Sentindo agora, Jesus está aqui, mostrando a todo mundo o caminho a seguir. Estou sentindo agora, Jesus está aqui, mostrando a todo mundo o caminho a seguir. Yeah.